A gravadora Viver em Paz Produções apresenta Um Profeta para Esta Geração. Conferencista internacional, Pastor Paulo Marcelo. Guerreiro missionário da última hora, Guaramirim, Santa Catarina, com tema As Estrelas da Igreja. Entendemos que essa noite é uma noite especial, na qual estamos na presença de Deus para pregarmos a bendita palavra do Senhor. E por certo o Senhor fará coisas grandes em nosso meio. Nós estamos em um número reduzido essa noite. Creio que a partir de amanhã haverá muitos mais irmãos neste chamado congresso. Mas eu estou muito feliz esta noite por estar com os irmãos, estar conhecendo o querido pastor Pedro, que Deus o abençoe, estar com o querido irmão evangelista irmão Edson, que desde o ano passado nós temos agendado esta data aqui com os amados irmãos. E por certo o Senhor preparou esta noite para nos abençoar. Houve alguns empecilhos para estarmos aqui, mas em tudo o Senhor nos ajudou. Viemos de Curitiba agora há pouco, o irmão João foi nos buscar em Curitiba, fizemos uma viagem de lá para cá muito agradável, e em tudo estamos aqui para dar glórias ao nome do Senhor. É uma alegria também rever aqui os meus amigos, os irmãos Denner e Silvia, essa dupla abençoada, Maranata, estará louvando no mês de abril também ali nos Gideões Missionários em Camboriú, juntamente conosco. Quem trouxe a sua Bíblia, tome as em mãos e vamos ler um texto bíblico que o Senhor tem colocado em meu coração esta noite para pregarmos a bendita palavra de Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 1 e também o versículo 2. Se o irmão do retorno puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, irmão. Ou se alguém do som pudesse virar essa caixa assim um pouquinho mais em diagonal para mim, seria muito melhor aqui na frente, por favor. Bom, pode deixar suave aí para eles e para mim desse jeito. Quem conta o texto bíblico, diga amém. Seis irmãos encontraram. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Melhorou. Diz assim a palavra de Deus: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eu vou ler mais uma vez o texto que diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem veio adorar Jesus, diga amém. Feche a sua Bíblia por um instante, eu vou orar a Deus mais uma vez esta noite. É por costume orar todas as vezes que eu prego, e esta noite não será diferente. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, coloque a Bíblia um pouquinho aí no banco, não há problema, na cadeira. Profetize para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Diga para ele: para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Diga para ele: irmão, não tem dois céus. Faz cara de profeta, diga para ele: não tem dois céus. Então vai se acostumando comigo, porque é comigo que você vai passar a eternidade. Se acostume com os meus defeitos, com as minhas fragilidades, os meus problemas. É comigo que você vai passar a eternidade lá em cima. Diga para ele assim: irmão, se não dá para acostumar comigo poucos anos aqui na terra, como vamos fazer para passar a eternidade juntos lá no céu? Aleluia. Levante o braço dele junto com o seu lá em cima. Isso, crente é cheiroso, irmão. Pode levantar o braço dele lá em cima. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Eu vou orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, que fez os céus e também fez a terra, nesta noite, Senhor, uma noite agradável, onde estamos em sua bendita presença, tenho lhe pedido uma palavra para este povo, para estes amados irmãos que vieram ouvir a santa palavra de Deus. Portanto, Senhor, me ajude, me use, segundo o teu desejo, segundo o teu querer, segundo o teu agir esta noite. Tudo provém de ti, eu não tenho absolutamente nada. O Senhor é que possui todas as coisas. Sendo assim, Senhor, eu estou descansado esta noite, porque eu não dependo de mim mesmo absolutamente nada, mas tudo está em suas mãos, na dependência exclusiva, genuína e perfeita do Deus que fez os céus e também fez a terra, deste Deus imutável, deste Deus poderoso, deste Deus que não tem limites, deste Deus onipotente, deste Deus onisciente. Senhor, derrame chuvas de bênção sobre este povo, sobre a minha vida, sobre a vida dos pastores que aqui estão ladeando estas tribunas, sobre a vida dos irmãos que vieram louvar ao teu nome, adorar a sua grandeza. Meu Deus, repreendo o mal, e que de hoje a domingo à noite esse ginásio venha e sentir a presença do Deus que fez os céus e também fez terra. Abençoe os pastores que estarão pregando nos dias consequentes a esta festa. Em tudo, Senhor, venha nos abençoar, venha nos ajudar, venha nos guardar. É o que eu lhe peço esta noite mais uma vez, no nome bendito de Jesus, eu desde já lhe agradeço. Só os que creem que é noite de vitória, diga amém, bem forte aí onde você puder falar. Aleluia, vamos assentar e ouvirmos a palavra de Deus esta noite mais uma vez. Lendo a Bíblia Sagrada, nós conhecemos o Evangelho segundo escreveu São Mateus. No Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos quatro evangelhos, e é o primeiro dos três evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. No Evangelho de Mateus, nós temos algo aqui tremendo na revelação de Deus, que está inserido nas páginas do cânon sagrado, mais precisamente, no capítulo 2 que acabamos de ler do Evangelho de Mateus. Se você que lê a Bíblia, gosta da Bíblia, ama a Bíblia, conhece a Bíblia, você vai perceber perfeitamente que o que eu acabei de ler está inserido nos três demais evangelhos, tanto no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas e como no Evangelho de João. Este texto bíblico está inserido. Por que está inserido? Porque trata acerca do nascimento de Cristo. E quando eu falo do nascimento de Cristo, eu sempre, quando leio este texto, recebo revelações de Deus. Porque o nascimento de Jesus é algo que a ciência não entende. É algo que os homens não entendem, é algo que a medicina não pode entender, algo que somente os crentes pela fé entendem, creem, conhecem e conseguem perceber o que é que aconteceu há 2000 anos atrás em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus nascera em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, a Bíblia diz que algo aconteceu aqui de espetacular. Quando eu falo de algo que aconteceu em espetacular, eu preciso recordar a sua memória, recordar a sua vida sobre algo que aconteceu neste texto bíblico. Quando eu e você servimos as tradições religiosas da nossa fé, nós íamos na época de Natal visitar as igrejas, visitar as praças na cidade, aonde são colocados aqueles presépios de Natal. E quando são colocados os presépios de Natal, nós olhamos aquelas estatuetas bonitas, formosas, até alegorias interessantes, mas que nada transmite de vida. E todas as vezes que nós vemos aquelas estátuas na época de Natal, nós observamos que existem lá três reis magos que trouxeram para o menino Jesus três presentes em especial: ouro, mirra e incenso. Mas quando nós olhamos também para aquela época do Natal, quando os homens reconhecem, recordam o nascimento de Jesus, nós entendemos que os homens só veem isso como um ritual, mas nós vemos isso como muito mais do que um ritual. Quando eu olho para o nascimento de Jesus, eu começo a descobrir aqui algo tremendo da parte de Deus. Primeiro, é que o meu e o teu Jesus, quando ele nasceu com duas personalidades diferentes. A primeira personalidade de Cristo em seu nascimento foi uma personalidade humana, e na personalidade humana de Jesus, ele tinha mãe, mas ele não teve pai. E na sua personalidade divina, o meu e o teu Jesus, ele tem pai, mas ele não tem mãe. E isto ninguém entende, só os crentes pela fé. Se você entende isso, levante uma das tuas mãos e dê uma glória para este Jesus aí esta noite. Quando eu olho para o nascimento de Jesus, quando eu olho para este texto que acabamos de ler, eu consigo aqui ver algo missionário. E obviamente que este é um congresso missionário, e sendo um congresso missionário, nós temos algo de missões para ver aqui neste texto. A Bíblia diz que quando os reis magos, eles iam saindo dos confins da terra em direção a Jerusalém para procurar, para saber aonde o menino Jesus havia nascido, a Bíblia diz que eles iam seguindo no alto do céu uma linda estrela. Esta estrela ia guiando os reis magos, e quando ela ia para o norte, eles iam para o norte; quando ela ia para o leste, eles iam para o leste. Para onde a estrela ia, eles iam seguindo aquela estrela. E quando eles chegam em Jerusalém, eles olharam de um lado, olharam de outro e disseram assim: Jesus, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o Messias prometido, ele só pode ter nascido no palácio do rei Herodes. O homem perguntava e dissera: ele não ia nascer nunca em uma manjedoura, ele nasceu no palácio do rei Herodes. Olhe só o que os reis magos fizeram. fizeram, foram em direção ao palácio de Herodes e fizeram uma pergunta que nunca mais vai poder ser repetida ao longo da história, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus, nem daqui ao arrebatamento da igreja. Esta pergunta pode ser repetida à história. Por quê, pastor? Porque os reis magos perguntaram a Herodes: aonde está aquele que é nascido rei? Por que é que esta pergunta não pode ser repetida ao longo da história? É porque nenhum homem antes de Jesus, nem depois de Jesus, nem daqui ao arrebatamento da igreja, ele pode nascer rei. Ele tem que nascer príncipe e depois tornar-se rei. Nenhum homem da história nasceu rei, nenhum homem da história pôde nascer rei, mas o meu e o teu Jesus, ele não nasceu simplesmente um rei, mas ele já nasceu rei dos reis e senhor dos senhores. Quem crê nisso, dê um glória para ele aí esta noite em nome de Jesus, entendendo que o meu e o teu Jesus, ele nasceu rei, e além de nascer rei, ele nasceu rei dos reis e senhor dos senhores. Eu imagino Herodes olhando de um lado, Herodes olhando do outro e dizendo assim: meu Deus, aqui não nasceu nenhum rei, o único rei que existe no Império Romano sou eu, como é que ele pôde ter nascido rei? E a Bíblia me faz entender algo tremendo aqui de revelação bíblica. Eu olho para este texto bíblico e eu entendo que eles iam seguindo uma estrela no alto céu. Aonde aquela estrela ia levando eles, eles iam atrás dela para procurar Jesus. Se isso é verdade, aquela estrela levou eles até uma simples manjedoura. E aqui eu vejo algo da revelação de Deus. A humanidade também é assim hoje. Eles vão procurar Jesus no palácio de Herodes, porque eles nunca imaginam que Jesus vai estar em uma simples manjedoura. Alguém aqui em Guaramirim esta noite nunca imaginaria que Jesus estaria aqui dentro desse ginásio com poucos números de irmãos aqui esta noite, mas eles estão enganados. É aqui onde ninguém imagina que Jesus está. É aqui que ele está, é com você que ele caminha, é com você que ele anda, é ao teu lado que ele gosta de andar. Quem é amigo de Jesus, companheiro dele, dá um sorriso pentecostal, um glória a Deus e aleluia, e se alegre porque ele saiu do seu lado esta noite. Quando eu olho para missões, eu vejo um texto missionário aqui esta noite. E por que um texto missionário? Porque esta estrela, pastor Edson, ela estava guiando os três reis magos que não conheciam Jesus para aonde Jesus estava. Se a estrela estava guiando os reis magos para onde Jesus estava, esta estrela é um tipo da igreja de Jesus aqui na terra. Por que, pastor? Esta estrela é um tipo de Jesus aqui na terra. Eu vou lhe mostrar e fazê-lo entender que esta estrela é um tipo da igreja aqui na terra. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela ainda não foi arrebatada. A igreja de Jesus ainda não foi levada para morar no céu, por uma única e simples e fundamental razão: porque o ide de Cristo precisa ser complementado. Eu e você também estamos guiando pessoas que não conhecem a Jesus para aonde está Jesus. Eu e você também estamos levando pessoas que não conhecem a Jesus para aonde Jesus está. Se isso é verdade, esta estrela é um tipo da igreja de Jesus aqui na terra. Aí você se assustaria, você quem sabe perguntaria, questionaria e diria: pastor, esse negócio de estrela é para ator de televisão, esse negócio de estrela é para cantor de música rock, pop, sei lá o que, esse negócio de estrela é para ator hollywoodiano, é para jogador de futebol? Não, senhores, eles acham que são estrelas, eles pensam que são importantes. Irmãos, as pessoas mais importantes do estado de Santa Catarina não são os homens que detêm o dinheiro deste estado. As pessoas mais importantes da cidade de Guaramirim não são os políticos, não é o prefeito desta cidade, não são os vereadores desta cidade. As pessoas mais importantes desta cidade não são os empresários maiores desta cidade. O povo mais importante de Guaramirim, ele está reunido aqui esta noite. É eu e você. Eu é que sou importante, você que é importante, porque você é a estrela de Jesus aqui na terra. Quem crê que é uma estrela de Jesus, faça assim com uma das suas mãos e dê um glória a Jesus aí. Eu vou lhe provar que você é uma estrela. Lendo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 16, a Bíblia diz que foi Deus quem fez as estrelas do céu. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, de número 147, de versículo de número 4, A Bíblia diz que além de Deus ter feito as estrelas do céu, Deus assenta no seu trono de glória, e Deus começa a contar cada uma das estrelas do céu. E muito mais do que isso, pastor Pedro, a Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome. Eu imagino Deus dizendo assim: ursa maior, vem à minha presença; ursa menor, vem à minha presença; estrela Orion, vem à minha presença; sete estrelas, venha à minha presença; estrela Absinto, venha à minha presença. Deus vai chamando bilhões de estrelas lá no céu, cada uma delas pelo seu nome. Agora escute, amados, se Deus conhece as estrelas do céu, chama ela pelo nome, você acha que Ele não conhece as estrelas aqui da terra? Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, e nenhum deles cai sem a permissão de Deus. Quem tem que é uma estrela de Jesus aqui, levante a mão e dê um glória para Ele. Eu creio que você é uma estrela de Jesus na terra, e eu vou lhe provar que você é uma estrela lendo a Bíblia. Eu li o capítulo 15 e versículo 5 do livro de Gênesis, e lá no capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz que um certo dia estava o patriarca Abraão. Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos, e a Bíblia diz que Sara, sua mulher, estava fazendo um carneiro assado, estava fazendo um jantar, e a Bíblia diz que Deus chega e diz assim: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui para fora e vamos dar uma volta no deserto. Deus pega no ombro de Abraão, irmão dele, e sai andando com Abraão no deserto, e Deus diz assim: ei, Abraão, meu filho, eu vou lhe dar um filho com herança. E Abraão deu um sorriso irônico e disse assim: Deus, como pode eu ter um filho, Senhor? De que jeito eu vou poder ter um filho? Olhe só para Sara, minha mulher, ela tem 90 anos de idade, eu tenho 100 anos, de que jeito eu vou ter um filho, Deus? Aí Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, conta as estrelas do céu. Naquele dia não tinha nenhuma nuvem no céu, irmão. Por quê? Porque se Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu, se tivesse alguma nuvem, Deus deu um sopro, tirou as nuvens do céu e disse assim: Abraão, conta as estrelas. Eu imagino Abraão contando. Obviamente que a Bíblia não me diz, mas eu faço uma conjectura teológica. Conjecturar teologicamente sem ferir a exegese bíblica é imaginar o que o texto não me diz, mas a minha mente de pregador é uma mente fértil e criativa. Eu imagino Abraão contando e dizendo: uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas. Daqui a pouco Abraão chega em 200 e poucas estrelas, e Sara, sua mulher, grita de dentro da tenda e diz assim: Abraão, meu velho, a comida está pronta, vem jantar. Aí Abraão perde a contagem das estrelas, olha para Deus e diz assim: Deus, eu não consigo contar as estrelas do céu, é muita estrela lá em cima. Aí Deus diz assim: é desse jeito, Abraão, do jeito que tem estrela no céu, eu vou lhe dar filhos na terra, os teus filhos serão como as estrelas do céu. Se você crê que é uma estrela, abra o teu coração, a tua voz, bata o teu coração um pouco mais forte e dê um glória a Deus para o teu Deus aí esta noite. Meu Deus, meu Deus, olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: você é uma estrela, você é uma estrela, você é uma estrela, você é uma estrela. Olhe para o irmão de trás e diga para ele: você é uma estrela de Deus aqui na terra. Cadê o irmão da mesa? Me dá mais peso aqui no retorno, irmão, pelo amor de Deus, porque está com muita pouca gente no ginásio aí, a voz fica batendo e voltando, me dá peso para mim. Pode deixar suave para lá e me dê peso aqui, por favor, em nome de Jesus. Olhando para as estrelas do céu, eu descobri que eu e você somos estrelas aqui na terra. Eu imagino mais. Eu imagino Abraão dizendo assim para Deus: Deus, nós somos estrelas, somos sim. Aí eu imagino Deus dizendo assim, Abraão olhando para Deus dizendo: Senhor, quem é aquela constelação lá no cantinho? Aí Deus diz: aquela que está brilhando muito, Abraão. É Deus, aquela constelação que está brilhando muito lá no cantinho. Aí Deus diz para ele: aquela lá, Abraão, é uma pequena constelação de estrelas que eu vou levantar na cidade de Guaramirim, lá no estado de Santa Catarina, no Brasil, no dia 10 de março do ano de 2005. Vai estar um pregador pentecostal que eu vou levantar nos últimos dias pregando esta mensagem e dizendo para aquele povo, para eles levantar a cabeça e não deixar ninguém pisar em cima deles, porque eles são propriedade de Deus, menina dos olhos do Senhor, são as pessoas mais importantes daquele lugar. Quem crê nisso, faça assim com a mão e glorifique este Deus poderoso mais uma vez. olhei para as estrelas do céu, e aí eu fui entender que eu e você somos estrelas, e para aprender um pouquinho a respeito das estrelas do céu, eu tive que aprender algo em especial. Os irmãos que estudam, eu vejo muitos jovens aqui esta noite, sabem perfeitamente o que eu vou lhe dizer. Da mesma maneira que a alquimia é a mãe da química, a astrologia é a mãe da astronomia. A astrologia hoje é uma ciência que foi deturpada pela mente satânica, humana e mundana, mas a astronomia é uma ciência muito séria, que estuda os astros, estuda os planetas, estuda o cosmos, estuda o planeta Terra. A astronomia é uma ciência muito séria, e quando eu fui aprender um pouquinho a respeito das estrelas, para poder aplicar esta mensagem, eu descobri que lá no céu existem diferentes tipos de estrelas. Aí eu perguntei: Espírito Santo, se tem estrelas diferentes lá no céu, será que tem estrelas diferentes dentro da Igreja de Jesus? E eu descobri que tem muitas estrelas diferentes uma das outras dentro da Igreja de Jesus. Mas obviamente que eu sou um pregador teológico, e eu não poderia pregar uma mensagem sem uma base bíblica. Então eu fui buscar nesta palavra respaldo bíblico para falar acerca da astronomia, e eu descobri que o apóstolo Paulo era também, além de ser um doutor na lei, que falava 4 idiomas, ele também conhecia de astronomia. E Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 41, e Paulo disse assim: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que cada estrela lá do céu, ela tem a sua glória diferente da outra. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem diferentes tipos de estrela lá no céu. Se tem diferente tipo de estrela no céu, também tem diferentes estrelas dentro da Igreja de Jesus. E quando eu recebia esta mensagem, eu estava sentado em uma sacada em um hotel, e eu olhei para as estrelas do céu, e eu comecei a imaginar, comecei a ver, e comecei a perguntar para mim mesmo: como é que pode ter tanta estrela lá no céu, ter tanta estrela? São bilhões de estrelas viajando a anos-luz de velocidade, de um lado para o outro, do outro lado para o outro. E eu fiquei imaginando: como pode ter tanta estrela, pastores, e não ter engarrafamento de estrela lá no céu, não ter choque de estrela o dia inteiro, nenhuma estrela bater de frente com a outra? Aí eu perguntei: Espírito Santo, por que é que as estrelas lá de cima, elas não batem de frente uma com a outra, e não explode estrela aqui, explode estrela lá? Aí o Espírito de Deus começou a me trazer um lampejo de revelação: é que para cada estrela lá em cima, Deus fez um caminho para ela andar, para cada estrela lá em cima, Deus fez uma órbita para ela prosseguir, para cada estrela lá em cima, Deus fez um caminho determinado para ela andar. Aí eu perguntei: Espírito Santo, se as estrelas lá de cima, elas não precisam chocar uma com a outra, por que é que as estrelas dentro da Igreja de Jesus andam chocando de frente uma com a outra, andam querendo tomar o que Deus deu para o outro, andam querendo te invejar o que Deus deu para o outro? Hoje em dia nós vivemos a época da competitividade. Ah, Deus não pode abençoar fulano, Deus não pode usar ciclano, Deus só pode me usar, não pode usar ele. Quem é que disse que é o homem que controla o poder de Deus? O poder está na mão dele, o poder está na mão dele. Quem pode dar glória para ele aí? Deixa eu ver essa noite. Olhei para as estrelas do céu, e eu descobri algo em especial: é que essas estrelas lá de cima, elas têm algo em especial para mim e para você, irmão. É que essas estrelas lá em cima, elas têm um caminho determinado para seguir. E eu descobri algo em especial. Sabe o que é? É que aquilo que Deus deu para mim, Ele não pode dar para você. E o que Ele deu para você não pode dar para mim. Mas tem uma coisa: se Deus deu para mim, irmão, ninguém pode tomar o que Deus me deu. Se Deus deu para você, ninguém pode tomar o que Deus te deu. É por isso que ninguém pode desejar aquilo que é do outro. Nesta noite eu venho como profeta de Deus para te dizer, irmão, se tem alguém querendo tocar no que é teu, pode descansar esta noite, porque o que Deus te deu é teu, é teu, é teu. Xaracandarabaxuri candarai, xenecandarabaxuri. Pega no irmão do seu lado assim, chacoalha ele e diga: irmão, o que Deus me deu é meu, mas o que Deus te deu é teu. Faça isso agora, depois eu prego. Primeiro faz isso aí. Descobri que existem tipos de estrelas diferentes lá no céu. A astronomia diz que o primeiro tipo de estrela que existe lá em cima é uma estrela que eles chamam ela de estrela gigante. Diga comigo, gigante. Não, você pode fazer melhor, então diga comigo, gigante. Que estrela é essa, pastor? É uma estrela que a astronomia chama ela de estrela gigante. Sabe por quê? Porque ela é muito grande, ela toma muito espaço, ela aparece muito, ela é a maior de todas as estrelas, é uma estrela que aparece muito, chama muito a atenção. Mas a astronomia disse o seguinte, que ela só é grande, ela só toma espaço, ela só aparece muito, mas ela tem um problema, um defeito de fabricação. Que problema é esse, pastor Pedro? A astronomia diz que a estrela gigante, ela só é grande, mas ela não brilha. Aí eu perguntei, Espírito Santo, se tem estrela gigante lá no céu, tem estrela gigante dentro da igreja de Jesus? Aí o Senhor me trouxe um lampejo de revelação, tem muita estrela gigante dentro da igreja de Jesus. Quem são as estrelas gigantes dentro da igreja de Jesus? É aquela estrela que aparece muito, é aquela estrela que chama muito a atenção. Aonde ela chega, todo mundo percebeu que ela chegou, ela toma muito espaço, ela aparece muito, mas ela tem um defeito de fabricação, tem muito tempo que ela não está brilhando, ela só tem tamanho, mas há muito tempo que ela não brilha. Aí eu perguntei, Espírito Santo, tem alguma estrela gigante na Bíblia Sagrada? E existe a maior de todas as estrelas gigantes que eu encontrei na Bíblia, sabe quem é? É ele mesmo, o capiroto, ele que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, Lucifer, aquele anjo da luz, a estrela da manhã, ele que dizia e batia a mão no peito e disse: subirei acima das estrelas de Deus, farei a minha casa, serei semelhante ao Altíssimo. O que é que o diabo quis fazer, irmão? Sabe por que é que ele tem raiva de mim e de você? Porque ele quis ser o que você é. O que é isso, pastor? É, irmão, ele quis ser o que você é. Ele disse no seu coração: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus olhou para ele e falou assim: não, Lúcifer, tu quer ficar em cima das minhas estrelas? Não, tu vai ficar é debaixo da minha estrela. Quem é a estrela de Jesus? É eu e você. E a Bíblia diz que ele foi jogado do céu e ele está debaixo dos pés desta igreja. É por isso que ele tem raiva de você. Além disso, a Bíblia diz que Lúcifer, ele quis ser semelhante a Deus e ele não foi. Aí vem Deus e faz você do barro, daquilo que não serve para nada, a imagem conforme a semelhança dele. É por isso que ele tem raiva de você, irmão, porque você é a imagem conforme a semelhança de Deus. E tem crente que não entende isso e não consegue dar glória a Deus, mas nesta noite tem crente que entende isso aqui esta noite. Então dá um pouquinho de glória para ele aí em nome de Jesus. Estrela gigante, quem são as estrelas gigantes aqui da igreja? Quem são as estrelas gigantes na época de hoje? É aquelas estrelas que querem mais glória do que Deus, querem tomar a glória de Deus para elas mesmas. Quem são as estrelas gigantes na época em que estamos vivendo? É homens e mulheres que querem tomar a glória de Deus aqui na terra. Jesus dividiu o seu sangue, Jesus dividiu o seu Espírito Santo, Jesus dividiu o céu, Jesus dividiu a sua coroa, porque ele vai lhe dar uma coroa, Jesus dividiu o seu paraíso, mas tem uma coisa que ele não divide com ninguém. O que é, pastor? É a sua glória. Mas o que é que está acontecendo hoje em dia? Tem muita gente que quer tomar a glória que pertence unicamente ao meu e ao teu Deus. De que glória eu estou falando? É de homens e mulheres que acham que tem alguma coisa, que acham que pode alguma coisa porque Deus deu um dom para ele. Esquece de onde ele veio, esquece de onde Deus tirou ele. Andar com a garrafa de cachaça embaixo do braço, não tinha família, não tinha esperança, andava de chinelinho de dedo, cortava a cana o dia inteiro. Aí Deus salvou ele, deu um banho de graça nele. É um cidadão comprar um terno e uma gravata, comprar uma pasta, colocar um anel de teologia no dedo, já pensa que é alguma coisa. Ei, irmão, lembra de onde nós saímos? A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, tudo é dele. Quem pode dar glória para ele, dê glória para ele esta noite. Tudo é dele. Eu vou além. Eu vou lhe fazer entender algo melhor. O diabo não tem medo de anel de teologia no dedo, porque eu também tenho. O diabo não tem medo de sapato de cromo alemão. O diabo não tem medo de terno importado, de roupa de seda javanesa. O diabo não tem medo de salto alto. O diabo não tem medo de dinheiro, de status, de cheque 5 estrelas, de cartão de crédito. O diabo não tem medo de CD gravado. Não tem medo de posição. Não tem medo de igreja grande. Não tem medo de status e de glória aqui na terra. Mas eu já vi ele esfregar o focinho no chão e voltar de ré pro inferno diante de um crente analfabeto, sem nenhum dente na boca, mas cheio do Espírito Santo. Cheio de, meu Deus, se tem crente cheio do Espírito aqui esta noite, levanta uma das suas mãos e dê um pouco de glória para ele. Isso, meu irmão, deixa Deus te usar aí no som. Agora ficou gostoso para pregar. Eu vou até meia noite. Quem colhe da glória o nome de Jesus, dê um pouco de glória para ele. Tem pouca gente aqui, mas se tem crente barulhento aqui, faz um pouco de barulho para este Deus poderoso. Dá uma rajada de glória para ele. Sude candarai, vinte queria. Rai de açude, candarabaxure, reimene candarabaxure, candarabahai, rabaxure, candarabaxure, candarai. Olhei para as estrelas do céu e eu conheci mais um tipo de estrela. Que estrela é essa, pastor? É uma estrela que quando você sair aí fora, tu vai ver ela. Todos nós já vimos essa estrela no céu. Eu já vi, você já viu, nós já vimos essa estrela no céu. Que estrela é essa, pastor? É uma estrela que parece uma árvore de Natal, pastor Edson. Que estrela é essa? É uma estrela que tu vai lá fora e ela fica piscando, acende, apaga, apaga e acende. Você já viu ela lá? Quem já viu a estrela que fica piscando lá no céu, levanta a mão assim. Eu sei que você já viu ela. Sabe como é que a astronomia chama essa estrela? Chama ela de estrela variante. Diga comigo, variante. Você pode fazer melhor, então faz biquinho para falar e diga variante. Essa estrela variante é uma estrela que uma hora está acesa, uma hora está apagada. Uma hora está apagada, uma hora está acesa. Uma hora está acesa, uma hora está apagada. Aí eu perguntei, Espírito Santo, se tem estrela variante lá no céu, tem estrela variante dentro da igreja de Jesus? E eu descobri que tem muita estrela variante dentro da igreja de Jesus. Quem são as estrelas variantes dentro da igreja de Jesus? É aquele crente que um dia quer céu, outro dia quer inferno. Um dia quer compromisso com Deus, outro dia quer virar as costas para Deus, um dia quer ofertar para missões, no outro dia está dizendo o dinheiro está sendo mal aplicado, um dia quer fazer, quer orar, quer ir para o monte buscar Deus, quer jejuar, no outro dia usa a língua para amaldiçoar, para murmurar e para falar mal do pastor, um dia quer, outro dia não quer, um dia gosta, outro dia não gosta. Irmão, a minha Bíblia diz que Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e disse, ô igreja, ou você seja quente ou você seja frio, porque o morno me cria ânsias de vômito e eu tenho que vomitar da minha boca. Se tem algum crente aqui essa noite que é variante, uma hora está aceso, uma hora está apagado, Deus manda te dizer que tu veio ao lugar certo. Hoje tu vai sair daqui aceso como uma brasa de fogo. Tu vai sair daqui hoje dando glória, aleluia, ao nome de Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e dê um glória para Jesus aí esta noite. Meu Deus, que estrela variante é essa? Eu olhei para a Bíblia e descobri, sabe qual é o pior crente que eu encontro na Bíblia? Não é Lúcifer, não é Satanás. Eu encontrei um crente pior que ele ainda. Quem é esse crente pregador? Era Eutico. Por que é que Eutico é o pior crente que o senhor encontrou na Bíblia? Irmão, um crente que senta na janela e consegue dormir com o pastor Paulo pregando, irmão, é porque era crente ruim. Eu ficava uma semana ouvindo Paulo pregar sem comer, sem dormir e sem pensar em outra coisa. Imagina ouvir pastor Paulo pregando e um crente ruim desse sentou na janela e caiu do outro lado. Irmão, se tem crente sentado na janela aqui esta noite, eu te convido para entrar para dentro da igreja, entrar para dentro da presença de Deus, entrar para dentro do fogo da glória de Deus. Tu vai pegar fogo esta noite em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, dá um glória para ele aí. Dá um sorriso pentecostal pro irmão que está do seu lado. Como é que é sorriso pentecostal, pastor? Se você sorrir para ele e ele conseguir sorrir para você, é porque ele é pentecostal. Mas se tu der um sorriso para ele, ele fechar a cara, parecendo cara de delegado, parecendo que comeu giló, chupou limão e foi batizado no vinagre, é porque ele é um crente variante. Dá mais um sorriso para ele. Se ele sorrir para você, é porque a mensagem está fazendo efeito. Deixa eu ver onde tem pentecostal aqui esta noite. Deixa eu ver onde tem crente pentecostal aqui esta noite. Se tem crente pentecostal, faz um pouco de barulho para Deus aí. Faz barulho. Aplauda esse Jesus aí um pouquinho. Faz qualquer coisa, mas faz barulho para Ele aí esta noite. Olhei para as estrelas do céu e eu conheci uma estrela variante. Que estrela era essa, pastor? Era o pastor Pedro. Lembra de Pedro? Não é o pastor Pedro aqui da Brasil para Cristo, mas era o apóstolo Pedro. Ele era uma estrela variante, irmão. Eu amo Pedro. Eu olho para a Bíblia e eu nunca encontrei alguém mais corajoso que Pedro, que é isso, pastor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele negou porque ele foi o único que teve coragem. De lá no Sinédrio, na hora que Jesus estava sendo julgado. Mas ele afundou nas águas, pastor. Ele afundou porque ele foi o único que teve coragem de sair do barco e sair andando sobre as águas. Mas ele cortou a orelha de Malco. Ele cortou, mas ele era o único que andava armado para proteger Jesus. Pedro tinha sangue de cearense, irmão. Ele era corajoso. Era uma estrela variante, mas ele era corajoso. Um dia estava aceso, um dia estava apagado. Um dia estava aceso, um dia estava apagado. Um dia ele estava tão apagadinho, irmão. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, fecha tua boca, porque o diabo lhe pediu para lhe ir andar em uma peneira. E Pedro falou: Senhor, eu vou contigo até a morte, até o fim. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: tu vai sim, Pedro, mas primeiro eu tenho que te acender. E quando é que Jesus acendeu Pedro, irmão? Quando Jesus mandou Pedro ficar no cenáculo 10 dias de jejum e oração, no Pentecoste. Quer acender, irmão? Vai para o jejum 10 dias de oração e jejum para tu ver o que acontece. Pedro foi para o cenáculo 10 dias de jejum e oração. Daqui a pouco veio o vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava reunido. Lembra daquele dia? O dia de Pentecoste. Um dia eu parei para imaginar e imaginei. Imagine pastor Pedro batizado no Espírito Santo. Pedro, sanguíneo do jeito que ele era. Eu imagino que o primeiro que marchou igual soldado na igreja foi Pedro. O primeiro que teve a unção do aviãozinho dentro da igreja foi Pedro. Eu imagino Pedro botando o banco da congregação nas costas e saindo marchando no Espírito dentro da igreja, fazendo tanto barulho, irmão. Ele fez tanto barulho que ele acordou Jerusalém inteira. Como é que o senhor disse isso, pastor? É porque era a 9ª hora do dia. E já chegaram e bateram na porta do cenáculo e disseram assim: pastor Pedro, estão dizendo que o senhor, pastor João, pastor Bartolomeu, até o pastor Tomé, estão dizendo que está todo mundo, ó, cheio de vinho. Pedro olhou e falou assim: rapaz, quem está falando isso? É lá fora. Estão dizendo que o senhor está cheio de vinho. Eu vou lá fora e vou resolver isso. Eu imagino João, aquele que gostava de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus, aquele que amava o Senhor. Eu imagino ele dizendo assim: rapaz, tira a espada de Pedro, porque se Pedro for lá fora com a espada, ele vai cortar braço, orelha, perna, cotovelo, vai ser uma tragédia lá fora. Aí eu imagino Pedro indo em direção à porta e alguém diz assim: pastor Pedro, tira a espada. Aí pastor Pedro olha para trás e diz assim: pode ficar com a minha espada. O que é que aconteceu? Eu mudei, rapaz. Eu agora não sou mais estrela variante, não. Eu vou é pregar com outra espada. Pedro foi lá fora, irmão, pregou um sermão de 1h30, e a Bíblia diz em Atos 2:41 que 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo naquele dia. Tem crente aqui esta noite que veio problemático para este congresso. Dava muito trabalho para o senhor, pastor, mas eu estou lhe dizendo, Deus vai dar crentes novos aqui esta noite. Tem Pedro que vai pegar fogo aqui esta noite para ganhar Guaramiri para Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória a Ele aí. Olhei para as estrelas do céu e eu conheci mais um tipo de estrela. Essa estrela, na verdade, ela não é uma estrela, ela é um meteoro. Que estrela é essa, pastor? Diz um ditado popular aí fora, pura mentira, que se alguém olhar para essa estrela no céu e fizer um pedido, o pedido vai acontecer. Que estrela é essa? É a estrela cadente. Liga comigo, cadente. Que estrela é essa, pastor? É aquela estrela que é tão bonita, tão bela, irmão, que ela tem uma cauda muito comprida. Quando eu morava lá na roça, no interior do Paraná, eu vi muita estrela cadente lá no meio da roça. Hoje, na cidade, é mais difícil de a gente ver uma estrela cadente. Mas olhando para o céu, eu descobri algo nas estrelas cadentes. A estrela cadente é a mais bela de todas as estrelas. A estrela cadente é a estrela mais bela que há no céu. Por quê? Porque ela tem uma cauda muito comprida, bonita. Ela chama muito a atenção, ela é muito bela lá em cima. Mas eu descobri algo que me chama a atenção no texto essa noite. É que as estrelas cadentes, elas só são grandes, elas até mesmo só brilham por um instante. Elas só têm uma cauda comprida, mas dura muito pouco tempo. O que é que acontece? Quando você olha para uma estrela cadente, você admira a beleza dela, mas daqui a pouco a beleza some, some, some, e ela desaparece no céu. O que é que acontece? Ela tem um período período muito curto. Ela tem um período muito pequeno na sua história. E o que é que eu perguntei? Eu perguntei, Espírito Santo, se tem estrela cadente lá no céu. Tem estrela cadente dentro da igreja de Jesus? E eu descobri que tem muita estrela cadente dentro da igreja de Jesus. Quem são as estrelas cadentes dentro da igreja de Jesus? É aquelas estrelas que uma hora, quando Deus dá um dom para ela, quando Deus derrama o poder na vida dela, há uma unção sobre a vida dela, uma chamada de Deus na vida dela, mas daqui a pouco ela começa a pregar, canta, é um poder, é uma glória, mas daqui a pouco vai sumindo, vai desaparecendo. E quando acontece um congresso como esse, essa estrela chega na igreja, alguém com a cotovela, o outro diz assim, está vendo aquele irmão ali, está vendo aquela irmã ali, como cantava, como pregava, como profetizava, Deus tinha coisas grandes para fazer na vida dela, e agora sumiu, desapareceu, parou no meio do caminho, estacionou no meio da jornada. Escute o que eu vou lhe dizer, não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar. Não importa se você começou cheio, começou ousado, começou cheio de poder, cheio de graça, cheio de unção, se você está terminando fraco, enfraquecido, desviado, amargurado, angustiado, triste, irmão, nesta noite, se chegou alguém aqui pensando que está no fim do seu ministério, pensando que acabou o que Deus tem para a tua vida, Deus me trouxe de tão longe para esta cidade para lhe dizer, com Deus não existe fim, com Deus não existe o último dia, com Deus não existe o acabou, com Deus existe novos começos, com Deus existe nova história, com Deus existe renovo onde não há renovo, graça onde não há graça, poder onde não há poder, segunda chance onde não há segunda chance. Deus te convida, sai dessa caverna, sai do meio deste deserto cantando glória a Deus e aleluia. Hoje o diabo vai perder, Jesus vai ganhar na tua vida. Não é o fim, não é o fim. Ele te chamou porque ele tem uma segunda chance para você. Só os que creem na chamada de Deus na tua vida, abre os olhos, o coração, a boca, a voz, e dá um pouco de glória a Deus e aleluia para este Deus poderoso. Quem tem uma promessa de Deus, levante a mão direita assim lá em cima, bate a mão no peito e diga assim, eu tenho uma promessa de Deus. Levanta a mão direita de novo. Quem tem essa mesma promessa, levante a esquerda agora, bate essa mão esquerda no teu peito e diga, eu tenho uma promessa de Deus. Agora levanta as tuas mãos lá em cima. Repouse à esquerda do irmão que está à sua esquerda e à direita no ombro do irmão que está à sua direita. Olha para ele, faz cara de profeta e começa a profetizar para ele. Diga assim, quem tem promessa de Deus, meu irmão? Diga para ele, quem tem promessa de Deus? Não morre, não morre. Antes de Deus cumprir tudo que ele tem na sua vida, quem tem promessa de Deus não morre. Antes de Deus cumprir o que ele tem na tua vida, diga para ele, pode ir para a UTI, pode chamar os parentes para despedir, pode comprar um caixão, pode abrir a cova, pode colocar você lá dentro. Se Deus não cumprir o que ele tem na tua vida, ele ressuscita você para cumprir tudo o que ele tem na tua vida. Quem tem promessa de Deus não morre, não morre, não morre, não morre. Só os que crêem nisso, dá um pouco de glória a Deus para o teu Deus aí esta noite. Eu vou esperar você adorar, depois eu prego. Primeiro adore. Volte a lembrar da promessa de Deus na tua vida. Volta a acreditar nela aí um pouquinho. Escute. Olhei para as estrelas do céu. E eu conheci mais um tipo de estrela lá em cima. Que estrela é essa, pastor? É uma estrela, irmão, que ela não chama muita atenção. Ela é muito pequenininha. A astronomia chama ela de estrela anã. Diga comigo, anã. Que estrela é essa, pastor? É uma estrela que ela é tão pequenininha, mas tão pequena, que ela não tem luz própria. O que é isso, pastor? É, ela não tem luz própria. A estrela anã, na verdade, além dela ser uma estrela, ela é um satélite. O que é satélite? Satélite é o que absorve o que não é dele e distribui para outros lugares. A astronomia diz que a estrela anã é uma estrela bem pequenininha. É uma estrela que não chama muito a atenção. É um pontinho no cosmos. Mas tem uma coisa, a astronomia Bíblia diz que ela é a estrela que mais brilha. E eu perguntei, por que ela é a estrela que mais brilha? Porque a estrela ela não tendo luz própria, ela precisa usar a luz que não é dela. Então a estrela ela fica pertinho do sol. O sol joga o brilho dele para ela, ela absorve o que não é dela e distribui para os outros lugares do cosmos. Aí eu perguntei, Espírito Santo, quem é o sol? E o profeta Malaquias respondeu no capítulo 4, versículo 2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aí eu perguntei, Espírito Santo, se tem estrela anã lá no céu, tem estrela anã dentro da igreja de Jesus? E eu descobri que tem muita estrela anã dentro da igreja de Jesus. É aquelas estrelas pequenininhas, que ninguém dá nada por ela, todo mundo considera um Zezinho, um ninguém, um João ninguém, mas Jesus olha do céu e diz assim, não, pequenininho, é você que está pertinho do sol, então você não tem nada, mas eu tenho, pega o que eu tenho aí e joga para outros lugares, pega o que eu tenho e distribui na terra. Quem é estrela anã aqui esta noite, levante a mão lá em cima e dá um glória a Deus para Deus aí. Lembra de Davi? Como é que chamavam Davi? Chamavam Davi de entregador de marmitex. O que é isso, pastor? É, irmão, eu vou lhe provar. A Bíblia diz que os irmãos de Davi iam para a guerra, mas o pai Jessé dele dizia assim, Davi, meu filho, vai levar marmita para os seus irmãos que estão lá na guerra. E eu acho que Davi era até mineiro, irmão, porque o pai Jessé dele dizia assim, leva 10 queijos, leva aqui uns negócios aqui, umas marmitas, uns negócios que o teu pai fez aqui, tua mãe fez, e leva para os teus irmãos que estão na guerra. Eu imagino Davi montando, não sei se era numa mula, num jumento, num camelo, num cavalo, mas Davi montava em alguma coisa e ia no caminho. E o povo ia dizendo assim, vai lá entregar 12 marmitex, vai levar marmita para os teus irmãos que estão na guerra. E Davi olhava e dizia assim, é rapaz, eu sou entregador de marmitex, mas eu vou cantar uma música para você aí. Aí Davi começava a cantar uma música tão conhecida, o Senhor meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu imagino que do jeito que Davi cantava, Deus estufava o peito lá no céu. Deus, irmão, Deus que é tão pequeno, que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele assenta no globo da terra, ele é tão pequeno, meu irmão, que os pés dele estão aqui em Guaramirim e o rosto dele está lá no céu governando todo o universo. Este Deus que abre os céus e descortina como a cortina da sua casa, este Deus que abriu o mar vermelho com o sopro de uma das suas narinas, este Deus que joga os montes e os outeiros e pesa todos eles numa balança de precisão, este Deus que prega os homens e joga para eles como gafanhotos, este Deus que sopra e um tufão come a terra, este Deus todo poderoso. Eu imagino enquanto Davi cantava, ele chamava os anjos e dizia assim, anjos vem aqui, está vendo lá na terra aquele pequenininho ali ruivo, o menor da casa, e os anjos diziam, aquele ali Deus, entregador de marmitex, é meus filhos, ele é entregador de marmitex, mas tem uma coisa, eu, o Senhor Jeová que não tenho limites, eu olhei para ele e falei, meu filho Davi, tu não é entregador de marmitex, tu é o futuro rei de Israel. Sabe o que eu quero te dizer esta noite, irmão, não importa como os homens te chamam, não importa como eles te consideram aqui na terra, podem até te chamar de entregador de marmitex, de não sei do que, de não sei o que lá, mas tem uma coisa, o que importa é como Deus está olhando do céu para a terra hoje, e está dizendo, é Ele o meu escolhido, o meu chamado, aquele que eu vou levantar, aquele que eu vou percorrer a terra. Quem crê nisso, fica em pé esta noite, dando glória a Jesus esta noite. Tem alguma estrela anã aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem? Levanta a mão, deixa eu ver se tem estrela anã. Levanta, deixa eu ver. É estrela anã mesmo? Então vem aqui pertinho do sol. O sol está aqui pertinho do púlpito. Vem aqui. Vem, sai lá de trás, lá do fundo. Vem aqui. Vem aqui pertinho do sol. O sol está aqui na frente. Vem aqui pertinho, vem. Tem estrela anã que já mudou de opinião. Já não está querendo vir. Porque está muito grandão, não preciso não, pastor, já sou fulano e tal, vou ir na frente fazer o quê? Tem estrela não, então vem aqui pertinho do sol. O rabassuri candará. Alabassuri candará, shuri candará. Olha aqui, eu pregava em Goiânia o ano passado, E quando eu estou pregando lá, irmãos, eu conheci a história de uma estrela anã. Eu vou lhe contar para você, para você ficar feliz essa noite. Tinha um advogado muito rico na cidade. E ele chegou na porta, eu estava vendendo os meus CDs, ele chegou assim, pastor, eu falei, pois não. Ele disse, eu sou um dos homens mais ricos aqui da cidade de Goiânia. E eu falei, o que isso tem a ver, irmão? Ele me disse assim, há 6 anos atrás eu aceitei Jesus. Eu sou advogado, a minha esposa ela é promotora aqui na cidade, nós somos aqui um pessoal muito bem sucedido. E há 6 anos atrás a minha esposa teve uma crise de ciúme tão intensa, que ela pensou que eu tinha um amante, começou a consultar cartomante, candomblé, feitiçaria. Daqui a pouco o negócio ficou tão feio, tão terrível, que toda noite os demônios possuíam ela e ela ficava endemoniada em casa. Aí eu não sabia mais o que fazer. Levei ela para psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta. Levei ela para os Estados Unidos para tratar, nada dava jeito. Levei ela para a Bahia para levar flores para Imanjá. Nada resolvia o problema. Aí um dia a crise ficou tão intensa, os demônios possuíram ela de um jeito tão terrível, que ela começou a quebrar todo o nosso apartamento. E ela chegou na cristaleira da sala, deu um soco no espelho. E quando ela deu um soco, os cacos de vidro do espelho quebraram e cortaram todo o braço dela, o rosto dela. Eu peguei ela rapidamente, levei para o pronto-socorro, deixei ela internada lá. No outro dia pela manhã, eu fui buscar a minha esposa no pronto-socorro. Estou chegando com ela em casa, cabisbaixo, triste, dizendo assim, acabou, ninguém pode me ajudar, quem vai me ajudar a resolver o problema da minha esposa? Ele foi tirando ela do carro, ela toda enfaixada, toda remendada, cheia de curativos para dar pelo corpo inteiro. Mas quando ele vai entrando na porta do prédio, na entrada, no hall do prédio, na frente do prédio, havia um jardim, e no jardim tinha um jardineiro com a roupa de jardineiro, um macacão, de joelhos dobrado com uma tesoura de grama, e cortando a grama na porta do prédio, e cantando um hino todo desafinado, mais ou menos parecido com esse. Porque te abates, ó minha alma, em Deus espera. Ele começou a cantar. E o advogado ouviu aquela canção, olhou assim, era o seu Antônio, sem nenhum dente na boca, analfabeto de pai e de mãe. Olhou para o doutor com toda a simplicidade dele e disse assim, ô doutor, o senhor me desculpe, a minha ignorância é que eu gosto muito da doutora, ela me dá cesta básica de vez em quando, me dá um sapato do senhor que não serve mais, e eu gosto muito dela, o que é que aconteceu com a doutora? O doutor disse assim, o senhor não pode me ajudar, me dê licença, porque eu tenho que entrar e descansar. Ele olhou para o doutor e disse assim, doutor, me desculpe de novo, eu não posso ajudar o senhor, mas eu sou muito amigo de alguém que pode. Quem é ele? Doutor, ele é meu amigo particular. Se o senhor precisar de mim, o senhor anote meu endereço aí, o senhor vai me buscar. E eu venho aqui ajudar o senhor. O doutor anotou, tirou a sua caneta Montblanc de dentro do seu paletó, anotou o endereço com todo desprezo, colocou no terno e subiu para o apartamento. Quando deu tarde da noite, os demônios possuíram aquela mulher de novo, ela começou a arrancar os curativos. O doutor falou, meu Deus, o que é isso? E ele falou, quem vai me ajudar agora? Lembrou do irmãozinho jardineiro, pegou a roupa suja, procurava o endereço do irmão, achou o endereço do irmão, falou assim, eu vou buscar ele, pegou o seu carro importado, uma Cherokee, e foi em direção ao bairro mais pobre da cidade de Goiânia. Foi olhando no endereço e o Espírito Santo guiou ele na porta do barraquinho do irmão. Ele chegou lá, foi bater na porta. Quando ele vai bater pela primeira vez na porta, o irmãozinho Antônio, antes dele bater na porta, já abriu a porta do barraco, com a sua bibliazinha na mão, um terno xadrez, um único sapato que ele tinha para ir para a igreja. Olhou para o doutor e disse assim, doutor, estava esperando o senhor. Aí o doutor assustado olhou e falou, quem é que disse que eu vinha? O meu amigo, eu estava falando com ele, e ele falou que o senhor ia precisar de mim aqui. Doutor, eu não sei ler porque eu sou analfabeto de pai e de mãe, mas eu vou levar minha Bíblia porque é costume, o senhor não acha ruim, não? Vambora, vambora, montou no carro importado. E o irmão ia cantando o hino de fogo e dando glória a Deus e aleluia. E o doutor do lado, que falava vários idiomas, começou a ouvir um idioma que o irmãozinho ia falando, dizendo, rapaz, eu falo tanto idioma, mas esse idioma aí eu não conheço, não. Que língua é essa que esse analfabeto está falando? Aonde ele aprendeu essa língua? E eles iam em direção ao prédio. Quando eles param na porta do apartamento, na porta do prédio, lá na cobertura, a mulher estava na sacada indo para pular lá para se matar, e os demônios matando a mulher. O irmãozinho olhou para aquilo e falou assim: doutor, esse negócio é sério, mas o meu amigo é tão poderoso que ele resolve daqui mesmo. Eu não preciso nem descer do carro para ele resolver isso. E ele disse assim: como é que faz? Olha, doutor, eu não conheço esse trem moderno aqui. Como é que baixa esse vidro moderno aqui? O doutor abaixou o vidro elétrico, o irmãozinho sem nenhum dente na boca, apontou o dedo dele cheio de Deus para aquele apartamento e disse assim: ô demônio sujo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, larga esta vida aí, agora! Tem gente que não dá nada por você, irmão. Tem gente que pensa que você não é um ninguém. E é verdade, tu não é ninguém, mas tu é amigo de alguém que é tudo. Levanta a mão direita assim. Bate a mão no peito. E diga assim: eu sou amigo dele. Eu sou uma estrela anã. E eu estou pertinho do sol esta noite. Só os que estão pertinho do sol, levante a mão lá em cima e dá uma glória a Deus aí bem forte. Levanta as duas mãos assim para cima, as duas mãos. Vira para a direita ou para a esquerda, fica de frente com o irmão que está aí do seu ladinho aí. Olha para ele, olha dentro dos olhos dele. E diga assim: meu irmão, você entendeu? Nós somos estrelas de Deus aqui na terra. Não, diga para ele, levante as mãos, não encosta nele não, só levanta. E diga assim: nós somos estrelas de Deus aqui na terra. Fomos chamados para brilhar. Mas tem uma coisa: nós não podemos ser estrela gigante, nem estrela variante, nem estrela cadente. Nós somos estrelas anãs. Ninguém dá nada por nós. Nós não temos nada. Mas tem uma coisa: ele nos chamou, ele nos escolheu para fazer a diferença na terra, para ganhar almas para ele, para brilhar aqui nesta terra. Eu sei que está difícil, mas aguenta mais um pouquinho. Você é uma estrela anã, você é uma estrela anã. Se você é uma estrela anã, me dá um abraço e glorifica a Deus aí. Solta o playback. Abraça, segura o abraço do irmão que está do seu lado. Abraça essa pessoa que está aí do seu lado. Profetiza para ele. Profetiza. Aracandaraba. Se tem estrela na minha vida, abra a boca. Não importa quem está te olhando, te admirando. Abra a boca. Fez a terra, fez o mar. Dá voz para eles aqui. O toque de suas mãos, ele está neste lugar. Outro microfone. Milagre vai operar. Milagre vai acontecer. Faz o céu descer. É glória que vem, é glória que vai. Quebra as espigas, sobe o altar. É o céu se abrindo, tem fogo caindo, porque Deus está neste lugar. Deixa o fogo cair, sinta o fogo queimar. Toda a casa está cheia, tem poder neste lugar. Deixa o fogo cair, sinta o fogo queimar. Toda a casa está cheia, tem poder neste lugar. Milagre vai operar, milagre vai acontecer. Derrama, faz o céu descer. É glória que vem, é glória que vai. Derrama, viva, salve, voltar. É o céu se abrindo, tem fogo caindo, porque Deus está neste lugar. Esse fogo cair, Deus vai operando, teu poder está no fogo queimar. Toda casa está cheia, tem poder neste lugar. Deixa o fogo cair, cair. Sinto o fogo queimar. Por em breve de cheia. Quem poderá te matar? Aleluia, aleluia. Só quem está feliz aí essa noite, aplauda Jesus com toda a força no teu coração. Meu Deus. Dá mais um sorriso pentecostal pro irmão do seu lado. Vê se o sorriso dele mudou, irmão. Vê se ele tá mais pentecostal aí. Dá mais um abraço nele e fala assim: irmão, volta pra casa cheio de glória, de poder. Profetiza algo gostoso de Deus pra ele aí, irmão. Profetiza algo de Deus pra vida dele. Aleluia. Aleluia. Olá, basuri, candara, candassuri, candarabai. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou cheio de Deus aqui esta noite. Só os que estão cheios de Deus, dá mais um glória a Deus aí, bem forte. Olha aqui para mim, irmão. Quantos gostariam de ouvir o pastor Paulo Marcelo pregar a palavra de Deus mais uma vez? Diga comigo, levante o bracinho, deixa eu ver. Segura, irmão, deixa eu ver direitinho aqui que a luz está me atrapalhando, segura aí. Diga para o irmão que está do seu lado assim, diga para ele, crente não pode mentir, irmão. Crente não pode mentir. Quantos gostariam de me ouvir pregar a palavra de Deus mais uma vez? Levanta a mão, deixa eu ver. Então escute, eu estou indo embora amanhã, porque eu prego no estado de São Paulo final de semana, em Jaú, São Paulo. Então eu viajo amanhã, mas eu vou lhe dar uma oportunidade de me ouvir, irmão, novamente. Você vai me ouvir até enjoar. Ali na frente você vai encontrar CDs de mensagens que eu tenho pregado no Brasil e fora do Brasil. Tem mensagem que eu preguei na Inglaterra no começo do ano passado. Temos ali a mensagem que eu preguei em Camboriú o ano passado, Carro Novo, a Religião Show. Uma mensagem que vai mudar a tua vida. Se você está interessado em saber o que é esse negócio de Carro Novo, a Religião Show, é a época que estamos vivendo hoje. Compre este CD que vai mudar a sua vida. Eu tenho várias mensagens de CD ali e eu tenho feito um desafio com muitos irmãos. Eu tenho feito uma campanha de 7 dias de oração. Essa campanha de 7 dias de oração você vai fazer da seguinte maneira. Você vai adquirir um CD meu. Você vai ouvir esta mensagem durante 7 dias. Todos os dias, enquanto você estiver ouvindo esta mensagem, você vai fazer uma campanha de oração comigo. No término destes 7 dias... você vai fazer o seu pedido diante de Deus. Aquilo que você crê, que você tem condições de Deus, vai lhe dar. Aquilo que você precisa, querendo receber de Deus, no término desses 7 dias, você e eu vamos fazer um voto com Deus. Nós temos orado quase que todos os dias no nosso escritório, nós temos uma caixa de pedidos de oração. E muitos irmãos no Brasil, fora do Brasil, que têm visitado o nosso site, mandado e-mails para nós, escrito cartas, telefonemas, fax da minha casa, de pessoas que têm recebido milagres através desta campanha de 7 dias de oração. Eu tenho orado todos os dias por todas as pessoas que adquiriram o meu material. Eu não sei o teu nome, eu não tenho condições de ir na tua casa, mas toda pessoa que compra um CD meu e me leva para a sua casa, está levando uma bênção de Deus para a sua vida. E eu não vendo o CD, irmão, eu vou trocar. Você vai me dar 10 reais e eu vou lhe dar um CD. Você me dando os 10 reais, você leva um CD e você vai levar a bênção de Deus para a tua vida. Escute, chega em casa, coloca o CD no aparelho, até o aparelho vai falar língua estranha. Que negócio é esse, pastor? É, ué, eu falo língua estranha na mensagem, então o aparelho vai falar língua estranha. Levanta bem alto, bota as caixas para o lado dos vizinhos, é vizinho aceitando Jesus, é demônio indo embora para o inferno, é uma coisa tremenda, irmão. Outra coisa, se você vai me dizer assim, pastor, eu não tenho aparelho de CD, é por isso. Porque tu não cantou antes do mar abrir. Miriam cantou do outro lado do mar. Depois que o mar abre, é fácil cantar. Eu tiro o pandeiro e ó, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero ver cantar do lado de cá, antes do mar abrir. Com o faraó vindo ali, o marzão aqui na frente, eu quero ver cantar do lado de cá. Então tu tem que comprar o CD antes do aparelho. Porque você tendo o CD, Jesus vai olhar para você e falar assim, meu filho tem que ouvir a mensagem do pregador. Então eu vou dar um aparelho de CD para ele. Mas tu não tem fé nem para comprar o CD, como é que vai ter fé para comprar o aparelho, irmão? Então nesta noite tu vai. Vai levar o CD para casa e Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, não vá para casa. Não, olha para ele, irmão, não tenha medo não, diga para ele, não, vá para casa. Sem duas coisas, a bênção de Deus e o CD do pastor. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, irmão. Fala para ele assim, irmão, manda embora esse espírito patinhas. E compra um CD para o seu pastor.